com palavras de paz, mas o Senhor, em sua glória, revela a verdade que traz. O jugo da Babilônia é pesado sobre as nações, um fardo cruel. Mas Deus em sua voz é forte, quebrará. A fé.